motherfucker, just feel it. Motherfucker, just feel it. Conheci uma rapariga, yeah. O seu nome era Raimunda. Gata não tem bunda. São Jorge não. Ei, que mulher feia. Ei, que mulher feia. Bem de longe a Raimunda parecia um belo anjo. Mas de perto a coitadinha parecia um desarranjo. Gastrite, celulite, conjuntivite. Tinha até apendicite. Ei, que mulher feia. Ei, que mulher feia. Pra dançar com a Raimunda não tinha ninguém igual. Quando levantava o braço, cheirava bacalhau. Um fudum igual a um pum. Até um bueiro. Ei, que mulher feia. Ei, que mulher feia. Teve um dia em que a Raimunda, yeah, me pediu em casamento. Perguntou pra minha mãe se dava consentimento. Pensam outra coisa e menos isso. Pensam outra coisa e, yeah, menos isso. Casar com ela eu morro. Ei, que mulher feia. Ei, que mulher feia. Pra fugir do casamento eu fingi que era gay. Perigoso, meu amor. A Raimunda respondeu: faz de conta que eu não sei. Bastard bitch. Bastard bitch. Eu não caso. Crio caso. Sai, dragão. Nem que pague um milhão. Ei, que mulher feia. Ei, que mulher feia. Pra acabar com essa história, Raimunda enlouqueceu. Are you crazy? O filho que era dela, ela dizia que era meu. Do little baby. Do little baby. Para a Coreia. Ei, que mulher feia. Ei, que mulher feia. Ei, que mulher feia. Ei, que mulher feia. Que isso, meu irmão, sai daqui. Que isso aí no seu bolso, uma lanterna? Nada, que isso, ô Raimunda. Você faz natação? Você faz natação? Natação? Não, por quê? Nada de peito e nada de bunda, meu irmão. Ai, vou te dar porra. Vem cá. Trash DJ West.